que leva o branco a se tornar racista? É o sistema. No meu caso, se torna difícil por ser negro. Por exemplo, em jornais, o preconceito é bem forte. Só aceitam pessoas de boa aparência e, nesse caso, brancas. Eu acredito que haveria mais amor se nossos gritos estão aflitos de pavor. Liberdade com disputa em lágrimas sem dor. Para um jovem negro expressar diretamente seus sentimentos. Na sua opinião, o que que leva o branco a se tornar racista? É o sistema racista e cruel. É o sistema racista e cruel. É o sistema racista e cruel. A balança foi desequilibrada. É o sistema racista e cruel. É o sistema racista e cruel. É o sistema racista e cruel. A balança foi desequilibrada. Talvez eu, reivindicando meus direitos, consiga viver por mais alguns anos, assistindo as crianças pobres de hoje, provavelmente amanhã, futuros homens, tendo suas fracas estruturas familiares, abaladas pela fome. Jovens desiludidos, empobrecidos de cultura e economicamente se tornam prisioneiros na gaze do vício. Eu luto pela libertação mental de nossos irmãos e tal, que diariamente contaminam sua inteligência com a estupidez que assistem na televisão. É claro que os políticos e empresários colocarão seu plano em prática. Essa é a tática da renovação racista. Líderes, seguidores, sensacionalistas, como os jornais, mentirosos que publicam sim histórias mal vividas e violando o regulamento, empurrando a incerteza. É o sistema racista e cruel. É o sistema racista e cruel. É o sistema racista e cruel. A balança foi desequilibrada. É o sistema racista e cruel. É o sistema racista e cruel. É o sistema racista e cruel. A balança foi desequilibrada. Hoje o governo mantém a ordem pública, espancando jovens indefesos brutalmente, jovens maltratados, doentes, por um regime racista nojento, que não se importa com nossas vidas, viola nossos pensamentos, jogando o irmão um contra o outro, a todo momento. Ao contrário da história, o individualismo, enquanto a burguesia se apodera do poder, a juventude negra se desintegra e se conforma em permanecer calada, sem poder frequentar boas escolas, sem acesso a nada que diz respeito à cultura, educação. Violar nossos direitos é um crime, e quem vai pagar por isso? Quantos jovens pobres mais terão que morrer? É claro que a sociedade considera negros e pobres como lixo, despesa, humilham, enfim. O sistema racista e cruel. É um sistema racista e cruel. É um sistema racista e cruel. A balança foi desequilibrada. É um sistema racista e cruel. É um sistema racista e cruel. É um sistema racista e cruel. A balança foi desequilibrada.